Arbor, transição Elefa. Primeira curva direita após a decolagem cabeceira 1-0. Código transponder 5471. Controle 119.8. Correto, Gol 1867, chame para puxa acionamento. Táxi azul 479, tem o 340 da turma minha, alterna Galeão. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera chamamento 8895, ajuste no 091. Deixa uma torre. A 089 autorizado, aliás, decolar, vento 180 graus, 109. Então, Brasil. Autorizado, chama pro táxi, decolagem. decolagem, Charlie Fantasma. Fala fora do solo, 160 graus, 8 nós. Fora. E Tiara Patango, decola o 08 para o norte, chama o controle 19-8. 19-0, graças. Azul 4089, decola o 08, controle 19-8. 19-8, bom dia. Patango, prossiga. Decolou da 97, comprando nordeste, senhor. Vai manter sobrevoo na Praia do Forte. Está recebendo o seu transponder, já cruzou o setor de decolagem da 10 para o setor norte? Está ao norte da torre agora, vai com proa de buraquinho, após vai ingressar no corredor forte. Controle, boa tarde, 4089 da sua. Piso no 5, na chegada... A AMAN desce para 2.000 pés, ajuste 1.011. O controle copiou o Tiara Fantango? Afirmativo, prossiga na escuta, Tiara Fantango. Na escuta, Tango. Controle, boa tarde, azul 4089. Boa, sobe 340, 4089. Passa. Três no 5, libere a chegada AMAN, voa Duna. Desce para 2.000 pés, na passando Luna, estabilizado no IRS. Completa com a torre 118.95 no 396. 396, 2 milhas de externo, baixar travado. 396, Libre Pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Obrigado. Mantenha a chegada à área, desce até o 050, reduz para 220 nós, é o número 3. Tango, confirme, 20 milhas? Tô recebendo 9 milhas fora, Charlie Papa. Pro Galeão. Plano 3193, está autorizado o plano para o Galeão 360, via Pesolo 10, ESMAP, Lufto, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceiro 10. Código transponder 5476, controle 119.8. Nível 360, Pesolo 10 até ESMAP, voa para Barcelona e vai direto ao Galeão. Da El, Leda, Brito, com curva à direita, aciona 5476, na saída 3198, 3193. Correto, chama para posicionamento. Semana pronto, 3193. Ordem com a equipe de sol, chama para o táxi 3193. Corrigindo, 1867. Solos 15, direita, 1219, só. Muito obrigado. Solos Salvador, boa tarde, bom 396, livrão, você escuta. 1396, táxi, afastamento da Juliette. Chamando Juliette, Quebec, Quilo está pronto para iniciar o lançamento. Sim, de Quilo, chama descida. Quilo. Para o táxi, total a bordo. 173, autonomia 0348, mal confinado, Campinas. Táxi Apache Índia, no ponto de espera Schmidt 8895, ajuste no 0 no 1. No 0 no 1. 3193, bloco 3, pushback, acionamento. Aguarde 3193. No 396, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter, ó, 396. Ok, frequência livre corre no São Macau, chama retorno. Já olha pra tango. Chamado para pouso? 3 minutos, sente. Para descida, o Juliette Quebec, aquilo. Quebec, aquilo na vertical da ilha para evitar tráfegos na chegada à mãe e Mari. Ah, tem aquilo. 6315, autorizado, LS, chama estabilizado. Autorizado, Trip 5540, desce para 2000, liberado das restrições em TAP. Autorizado ILS, reporta estabilizado. Trip 5240. 5000, 2000, livre da restrição em TAP, acusará o 5240. Com 39 e avisou com tráfego da companhia taxiando? Afirmativa. Após o mesmo, ingresso Juliette, portão 2. Via Juliette para o 2, ó, 396. Pronto. 867 autorizado, a linha de decolar, vento 180 graus, 5 nós. A linha de decólogo 867, 990. E um estimado para o estacionamento do 3193, por gentileza? Assim que o Gol passar essa retaguarda, eu vou liberar seu pushback, tá ok? Ah, afirmativo, muito obrigado. Você é livre aqui, amor. 315, chama a torre 118.95. Na 305, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. O vento é 160 graus, 8 nós. Com 396, puxe a senha no portão 03, chame para o táxi. 3193, autorizado, portão 03, chama táxi. Minha 315 livre pouso, vento 160 graus, 8 nós. Entendeu que pouso 90 aqui, né? 867, decola os 2-1, controle 1 no 9, decimal 8. 9-8, boa. Patrulha igual no 867, decolar, passa 1000 pés na Elefa. Pressa agora. 67, contato do 360, após isso, diretor. Fibro no 867. Boa noite, 67. Boa tarde, contato da decolagem de voo 3620, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. Gente, direto Elefa, após 1000, boa noite, 67. Autorizado 360. Bora, leva. Copiado. chamou pra chamar que você... Fortaleza, está autorizado no 370, fez o 119. Decolada 110, para a esquerda, Momo, transição Froti. 11980, chama 5510. 219, chama. Direito, chama. 319, está correto, chama para o chuveiro estacionamento. Alfa, no pode ver. Avistando 5240. 5240, torre 7895. 8895, obrigado. Nada, bom pouso. Valeu. Oi, Salvador, boa tarde. 35240. Confirme. 5240 da Trip, boa tarde. Ok, 5240, check 3, já tem autorizado o pouso, vento 160 graus, 8 nós. Vou checar mais próximo, trem ainda recolhido, autorizado, 5240. Posição 393. Minha posição 393. Chave travado, 5240. Livre pouso, 150 graus, 109. Livre pouso na 05240. Coordenando com a equipe de solo, assim que o Airbus da Avianca parquear no 03, está autorizado, chama ataque. Da Avianca no 03, está autorizado, chama ataque, 3. Autorizada a linhagem, mantenha 3193. Aqui mantenha 3193. Felipe 5240, sala 29, direito 219, sala. Alô, 295240. 219. Alô, 219 aqui? 219, 5240. Alfa Kilo para o Pátio 13. Autorizado decolagem da 10, TAN 3193. 1805, formação Papá, guardando autorização Guarulhos. O TAN 3216 já pode iniciar o pushback. Agora está correto, 260. 260, 288, obrigado. Nada, vovô. 3805, Guarulhos, cópia. Siga. Autorizado Guarulhos, 340, Operação 116, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 11980, controle, transponder 5524. Zero aprovado, Peslu 16, decola da Terra, da El, Leda, Bridge, da pista 10. 198 controle, 5524 transponder, 3835. 3805 é correto, chão, pushback, acionamento. Boa. 193. 2 Salvador, boa tarde, 3193. Colando o perfil da Eulê da Bridge, passando 1200. 3620, após 2000, pés, 8, reto, Leda, após Leda, Bridge. Senhora, confirma que está 3193, foi impossível compreender. TAN 3193, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 3620. Ativar o 3620, o TAN 3193. Meu Oscar, mantém a escuta, TAN 3193, conseguiu compreender a transmissão? Afirmativo, senhora, agora sim, 5/5. Pelo Romeu Oscar, prossiga para o controle. Chacho, uma taca. Oscar, controle de copia, prossiga. Romeu Oscar, a sua transmissão está entrecortada. Eu consegui copiar que o senhor está com o POB09 a 3.500 pés, prosseguindo pelo corredor Caixa Pregos. Confere? 1.500 pés do quilo Romeu Oscar, no momento não temos tráfego de conhecimento do controle dos setores. A repórter ideal de descida ou ingressando no caixa prévio. Boa tarde, a cena identificação foi direto Duna, desça para o 050 inicialmente. Como reportar a próxima buraquinho? Você reporta a próxima buraquinho e a partir de então eu passo as comunicações para a torre que ela tem como visualizar o cruzamento do senhor. Presente voo direto Bridge, chame Recife 125, alternando no 3395. 251 e 1-2395 Bridge, obrigado. Taxistan 32, Uno Meia está com 180, Serna João Pessoa, autonomia 3 horas e 20. O 32 Uno Meia está autorizado à direita via Índia, ponto de espera da 101-1895, altíssimo 101. 101-1, direita, torre 1895, boa tarde. Boa tarde. Salvador, está 32 no meio, pode esperar pronto, boa tarde. Salvador, Tela 3216, autorizada a linha de decolar, pista na 0, tempo 170 graus, 79. Ali decola 3216. Boa, 3283 da TAM, frente da Papá. Visado Brasília, nível 360, apertou 17, decola da 110, curva direita, arbora, leva. 11980, controle, transponder 5530. Visado 360. 117, decola da pista 10, direita é a curva, arbora, leva. 198 ao controle, 5530, transponder 3283. 3, 2 e 3, tá correto, chamo de estacionamento. Vamos lá. Solo passarelo 2262 estacionado, 5 horas na autonomia, 44 a bordo, alteração, Salvador para o táxi. Passarelo 2262, táxi autorizado, Pati 1, Índia, ponto de espera da 1901, 1895, altímetro 9011. Ponto de espera 1895, 1901, 2262. Vai seguir pela ré Interlagos ou vai manter próximo ao litoral Lauro de Freitas, por aqui em Jauá? Negativo, vai manter a vertical da entrada do Coco. E se autorizado, reporta ao norte da torre, para o cruzamento da 1735. Chame a torre 11895, Charlie Alfa Tango. 1895, grato. Muito boa tarde, é o Papa Romero Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Está entre lagos, senhora, está mantendo a vertical da entrada do Coco. Para cruzamento da 1735 com proa do Iguatemi. Conferir proa, tarefa Tango? É, proa do Iguatemi, vai manter a vertical da entrada do Coco. Tarefa Tango, reparte para cruzamento da final da pista 107. Vai reportar para a final da 107, Tango. E na sequência, se autorizado, cruza a final da 10. Chame inicialmente para o cruzamento da final da pista na 7, Charlie Alfa Tango. Vai chamar para o cruzamento da 107 inicialmente, tá? TAM 3216, decolado aos 40, chame controle Salvador, 119.8. Salvador 119.8, tenha um bom dia, TAM 3216. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, 3216 da TAM, passando a 2306. 3216, contato radar subal 370. Somente para informação, vai ter um helicóptero 3 milhas à sua direita, a 510 não vai interferir na sua decolagem. Subal 370, sai da Momo Frutinho. Tá, visual, aliás, monitor mesmo no equipamento, acessão 370, se possível, eu vou direto para o tido presente. Vai de coordenação com a equipe, 3216. Guardando, mantendo o perfil, 3216. Passarelo 2262, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 170 graus, 089. 2262. Oi, o Papa Romeu, te olhar Fatango. Olha, Fatango, prossiga. Tá no visual com o campo, senhora. Se autorizado, vai na retaguarda do passaredo após a decolagem, com o prato do coral de Itapuã. Sério, Fatal, após a decolagem do Passarendo, utilizado o cruzamento do campo pela retaguarda do mesmo. Tá bom. Então, voando o código da presença, 32196, muito grato, muito grato. Chora, Fatanga autorizado, reporte livrando o eixo da pista 1028. Reportará livrando a 1028, Tango. Passarela 2262, decolar 244, chama em controle de Salvador, 1119, destino 8. Controle Salvador 1098, obrigado, boa tarde, 2226. Utilizado o cruzamento da 1735 também, senhora? Afirmativo, senhora, está autorizado a cruzar o campo. Reparte livrando o eixo. 2262 da Passaria do contato radar na decolagem Suba 180, saída Arbor Elefa. 180, Arbor Elefa, está liberado da restrição, senhorita? Afirmativo, liberado da restrição, o senhor pode informar a nossa subida que vai empregar? 1000 pés por minuto, senhorita. Gente, 1000 pés por minuto, passarei 2262. Correto, obrigado. 2, está livrando a 1735. Você copiou o telefatango? Afirmativo, telefatango, chamei controle de Salvador, 119, destino 8. 1980, grato. Qual o meu telefatango? Telefatango, prossiga. Livrou a 1028 a 1735, vai comprou a do Iguatemi, senhora. Sim, você tem como seguir do momento pro litoral para depois seguir direto em Iguatemi? Eu tenho uma aeronave ingressando no Nacional ILS. Afirmativo, vai com o curador coral de... Aliás, vai com proa do litoral, passando Piatã. Gente, estou autorizado, senhora, passando no meu pé. Estou no meu pé, tá? Puxa 6320, completa sinal, torre 7895. 1895, bom dia, 6320. Salvador, uma boa tarde, Puxa 6320. Uma milha para o externo. Puxa 6320, continue a aproximação, cheque trem de pouso e aguarde instruções. Gente, informará para o embaixado, 6320. Copia, Galeão, pode confirmar o resto? Muito baixo. 181, 181 na base, 4 horas de autonomia. Pelo 05, táxi à direita via Índia. Ponto de espera no 01185, altímetro no 09. E 11.0, 3805. Comia 2630, estando identificação. Vou ir pro Ed Pelô. A porta me deu assistida. Em 626, está sob contato radar, 70 milhas nordeste do Rio de Salvador. Tá, só confirma. É Serra Novembro, Serra Novembro, para. 12545, alternando no 26, 8, 5. 925.45 até 926.85, tá 3296, uma boa tarde. Salvador, 355486, cliente da Papá, pedir nossa autorização para Lençóis. 355486, Lençóis 200 autorizado, decola da 10, pela esquerda. Mumo VATAP, controle 119.80, transponder 5532. Autorizado para Lençóis, no 200, decola da 10, pela esquerda. Controle 198, transponder 5532, confirme a subida, por favor. É Momo, transição VATAP. Momo, transição VATAP. 5532, transponder, copiado, 5432. Correto, chão pushback corrigido. Afirmo, chão pushback isolamento. Tamará, 5432. Salvador, 1397, boa tarde. Com 397, boa tarde. Autorizado, São Paulo, 360, Peugeot 16. Decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, 11980, transponder 5530. 360, autorizado conforme rota, Zulu 16, da Euleda Bridge, 5530 é o transponder. E o controle, 208? Controle 11980, corrigindo transponder 5533. 5533, obrigado, 397. Tchau, puxa, sinal. Paulo Salvador, boa tarde, Lucha 6320, livrando da sua escuta. 6320, boa tarde, Alfa Juliette, 01. Gente, via Juliette pro 01. Alfa e Juliette pro 01, 6320. Mandou boa, 3283 da Sano 08, pushback acionamento. Autorizado, 3283, chama ataque. Deixa chamar ataque, 3283. Índia November Delta, 500 pés direto, decola da RMAR, direto com proa do litoral sul, coordena o cruzamento do campo com a torre, controle 11980, zona 0143. Salvador, eu sou 3805.0 da 10, pronto. 3805, autorizado a linha de decolar, pistona 0, vento 130 graus, 062. A linha e decola da 10, controle. Condições de voz direto rotatória da presente. Condições de voar rotatória. Para do solo, vento 160 graus, 099. Estamos prosseguindo. Charlie Alfa Tango, autorizado a seguir litoral 500 pés, ajuste 1010, aborte através de Pitotu. P2226 após Arbor, voe direto Conquista. Após Arbor, direto Conquista, 2262. Otávio Lima Tango, decolado ao 5-3. Agora, rapaz para cruzamento do campo. Rapaz para parafuso da nave do carro, 424. Alfa Tango, desça para 500, faz ajuste 10, 10. November, Serra November, em direção ao cabelo, meio pé do tráfego do Hotel Limatão. Chame agora a torre 118.95. 72 a bordo? 172. 172, sem instante, 3283, taxi 41 no Índia. Ponto de espera 101.95, altímetro 1010. Ele táxi 41 no Índia, quando lá 1895 com 10.3. Gente, Alfa Tango, reporte para o farol de Tapã. Botará no farol... 1805 para a série. Alfa Tango, informa o tráfego. Alfa Sierra 50, seguindo para o litoral sul, sentido contrário. Gente, o tráfego da Nova Sol, mandará para a zona do Alimatão. Para o Itapuã. Olha, Fatuango, tente para o norte para o final da pista, para o cruzamento do final da pista 10. A Palmatango livrou o eixo da pista 10. Zero curva esquerda, Momo Cogbo. Controle 1198, acionando. Vai guardar o transponder, pode cotejar. Ah, no comando? Ei, Naldo, para o Geraldo. O sua instrução foi para o norte, para cruzar a filada 10. Entendeu a instrução ou não? Tá mantendo conforme instruído para o Itapuã, senhor. Eu tinha dado outra instrução de ir para o norte. Está visual com o tráfego à sua direita, aproximando do farol Itapuã, o Hotel Limatão, mantendo meu pé. Afirmativo. O Charapatango está no visual. Ok, então mantém a separação visual, cruza a final da 10 para a base da Bata e informe na final da Bata. Vai reportar o final da 10, vai cruzar o final da 10 e reportará livrando. Tchau, Alfa Tango. Alô, comando, um abraço, para o Hotel Limatão, eu, Gamberoni, um abraço. Grande abraço. Hotel Limatão, em Itapuã, após o tráfego. Alfa Tango, Hotel Limatão, chame o controle de Salvador, 119, decimal 8. 19, 8, grato. 526 da presente voo Iduna. Da presente Iduna. 526 vai guardar a vetor final para o localizador. Enter. Hotel Salvador, Papatão, Hotel Limatango. Hotel Limatango, já esperado o tráfego do Charlie Alfatão, que eu segue o número peço para qual setor de Salvador? Afirma após o tráfego, mantém no litoral, entre zona Serra Índia, 90 Delta. Quem segue eu no meio pé, direto Ondina, ajuste no 010, reporta visual com o Code Pool. Confirmando o hotel Matango, está 500 pés. Quem segue então 500 pés no 010, litoral sul, Tiara Fatão, reportando visual com o Code Pool. Reportará o final. Reportará no salão controlado, tá? Plano Salvador, boa, 3283, da Tampa, ponte espera no 0, pronto. Estrada 3283, autorizada linha e decolar, pista 1 a 0, vento 1 no 60 graus, 099. Ainda decola, pista 1 a 0, 3283. Voo 9074, desça para nível de voo 0620. 1895, acionamento táxi. E o Kilo Romeu se avisou com o campo? Firme Kilo Romeu, que a sua transmissão está entrecortada. Kilo Romeu, que a torre... Aguarde para chamar a torre ainda, o senhor está bem próximo ainda do marcador externo. Passaria do 2262, chame Recife no 260, alternando no 28.8. 288 ou 260, 2262. Aqui. 41, boa tarde, eu sou a identificação do 070. Chegada, bom fim. Negativo 6141, está seguindo o número 4, aproximação pistão no 0 de Salvador. Salvador, 5486, no pátio 3, para puxa e acionamento, boa tarde. 5486, pátio 3, autorizado, já ataque. Amarei. Para 3 mil pés, ajuste no 010. Segue como número 1 na aproximação, confirme sua indicada. É 240, descendo para 3 mil com 1010. 5626, sim, te informe assim que iniciar a redução de velocidade. Sim, te informaremos. Tá, 3283, decolada em 59, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 9-8-3-2-8-3, boa. Negativo, vai manter o perfil da chegada, você está seguindo como número 5, aproximação pista 1-0 de Salvador. Dori Salvador, boa tarde, tá 3283 decolada. 3283, muito boa tarde, contato radar na decolagem, sinal 13620, perfil Árvore Elefa. Sada 360, Árvore Elefa, tá 3283. Lima Tango da presente, frequência livre. Lima Oscar da presente, chame Torre Salvador, 118.95. Chilo Romeo Oscar. Reporte na final da pista na 7. Reporte final na 7, Romeo Oscar. Do 4116, desça para 4 mil pés, existe 1010, redução 2109. Desça para o 050, ajuste 1010 em Salvador, redução 2209. Por 9074, descer para 5220. Afirmo. É, foi bloqueado inicialmente, só descendo 50202. Velocidade, obrigado. Nada. 5626 está completamente visual, se for de interesse do controle, faz a base pela esquerda. 5626, aguarde, nós temos um tráfego aproximando agora para 17 no 1500 pés. Para o táxi, segundo 397, 3 horas e 55 de autonomia, está na Galeão e o PAB 187. Gol na 397, direita via Índia, ponto de espera no 011895, altímetro no 0-0. 295, bom dia, milha. 4196, vetor.